18. O que é que costuma fazer à noite? Divirto-me. Vou ao cinema, vou à casa de amigos ou vou a um bar ou à discoteca. E a que horas se deita normalmente? Ah, vou sempre tarde para a cama, por volta das 2 da manhã. E quando é que se levanta de manhã? Levanto-me quase sempre tarde. Lavo-me, visto-me e despacho-me para não chegar atrasado ao emprego.